passa nenhum carro por aqui. Já não passa nenhum filme na TV. Você enrola outro cigarro por aí e não dá bola pro que vai acontecer. Mais um pouco e mais um século termina. Mais um louco pede troco na esquina. Tudo isso já faz parte da rotina. E a rotina já faz parte de você. Que tem ideias tão modernas. E é o mesmo homem que vivia nas cavernas. Você. Que tem ideias tão modernas. É o mesmo homem que vivia nas cavernas. Todo mundo já tomou a Coca-Cola. E a Coca-Cola já tomou conta da China. Todo cara luta por uma menina. E a Palestina luta pra sobreviver. E a cidade cada vez mais violenta, tipo Chicago nos anos 40. E você cada vez mais violento. No seu apartamento ninguém fala com você. Que tem ideias tão modernas. E é o mesmo homem nas cavernas. Você. Que tem ideias tão modernas. É o mesmo homem que vivia nas cavernas. Tomou a Coca-Cola, e a Coca-Cola já tomou conta da China. Todo cara luta por uma menina, e a Palestina luta pra sobreviver. E a cidade cada vez mais violenta, tipo São Paulo nos anos 90. E você cada vez mais violento. No seu apartamento ninguém fala com você. Nas cavernas.